Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive. Eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Não sou mais eu quem decide o caminho a seguir, pois estou morto com Jesus, Ele agora me conduz. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive. Pois agora estando em Cristo, nova criatura sou. Por sua graça subsisto, firmado em seu amor, firmado nesta aliança, vivendo em paz e segurança. Não sou mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive. Mas eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E agora não existe para mim condenação, pois fui livre do pecado, recebi o seu perdão. Deu-me a carta de euforia, liberdade, vida e alegria. Não sou mais eu quem vive, não sou mais eu quem vive. Não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive.